Майк, Львесу, нашим такс. Autorizado táxi via Papá, Quebec, Mike Lima, na Lima Solo, no 211, para translado até a Ponte Espera do Nozé. Autorizado Papá, Quebec, Mike Lima, no 211, Solo. Tango Delta Mike, autorizado ingresso parte 1 após contorno mesmo, Índia, Mancero no 0, retorna a frequência da torre 11895, ajuste no 0, 12. Fica atento ao Blink da Gol, seguirá o mesmo. Passe 2043, 6h40, Galeão 172 a bordo. Passe 3, autorizado, táxi, parte 1, táxi Índia, Pontero no 0, Chime Torre 11895, registro no 0, 12, bom voo. 3662 é o Gatorre? Passa sim para visual. Cheque o trem, 3662. Trem de posse, embaixo, travado. Livre e posto de sono zero, tá? 3662, 2190 graus, 129, já zero, 12. Livre e posto na 10, 3662. Salvador, boa noite, 12043, toca na aeronave 9.0. 043, após a aeronave da TAM, é Boeing 320, na curta, final da 10, alhar e manter o 10. Solo aos 2300, próximo à direita, solo no 211. Ok, vai vir pra Magol. Sim. Salvador Tower, good evening Europa, 0814, stopping service, runway 10. Continue your approach, waiting for landing. Europa 081. Olha. 23, confirmando 2043 a Gol, livre decolagem da 10, vento 190 graus, 12 mais. Iniciando Gol 2043. Tente manter o ponto de espera, Tango Delta Mike. Juliette, posição 03, 41. Alfa Juliette, posição 03, 41, 3662. Europa 081, clear to land runway 10, wind is 190 degrees, 12 knots, and altimeter setting 10.12. Alright, clear to land runway 10, Europa 081. 3108, direita, solo 21, décima 1. Delta Mike, autorizado ali, mantém de 3-0. Solo 0-0, direita, solo 2-1, décima 1. 3-1-1, né? Alô, boa noite, é o gol 096, ligou? 096, autorizado táxi, Alfa Juliet, posição 07, bate 1. Alfa Juliet, posição 07, para o bate 1, gol 096. Delta Mike, 2200 graus, ano 3 de 9, trazer a decolar para o Sinza. Pode confirmar a posição para o gol 1096. 1096, posição 07. Confirmar, 07, já. Salvador, muito boa noite. Eu ouço, né, minha 390, informação que é que 3-1-0, aguarda cópia. Aguardando. 3-1-0, fotocópia. Pronto. Atualizado Recife, nível 350, decola pista do zero, curva esquerda, saída Pucaru, via Ampezulu 17. Após Potro, Topá, Oscar, Tango, Romeu, Oscar, após prossegue direto conforme a rota. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5163. Gente, é o 6310 da Oxaneda, atualizado em 7350. Decolando a 90 para a esquerda, Puca, Caju. Uniforme do 17, até Potro, ele fez conforme 208 ao controle e o transponder 5163. 6310, cotidianamente da Correia, tem um ponto pushback no momento. Camará, pronto no 6310. Thank you. Hotel Sideral 9977. Siga. Mais uns 5 minutos, vamos fechar as portas aqui. A autorização permanece? Afirmo. Ok, graças. Padrão 01, você tem curso, André? Sim, André. É ponto que eu dou final. Pra final, Padrão. Afinal, para o pátio do Grael, Guardião 01. Peto 1, 9, 0 graus, 1, 2, 9, já com solo controlado, Guardião 01. Contar em solo controlado, Guardião. Salvador, TAN 3305, final da 10. TAN 3305, boa noite, vento 200 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Viro pouso, TAN 3305. Direita solo, 2-1-1. 2-1, rodão, obrigado. Boa noite, o TAN 3305, Libros. 3305, boa noite, Alfa Juliette, Polidão 5. Alfa Juliette, pro 5, TAN Parque Federal 9977, 2 a bordo, 3:45, autonomia alternando Campinas. Centro Federal, da Cia, terceira do Pátio 3, da passagem Airbus da TAM, agora na taxiway alfa, ingressando Juliette. Até o ponto de espera dá 1-0, quando lá 1-1-8-9-5, que é legal, 1-0-1-3. 0-1-3, vai dar passagem ao campo. Quanto ponto de espera vai chamar 1-2-9-5-0-9-9-7-7. Boa noite, autorizado. A linha ainda é colapso 1-0, 1-9-0 graus, 1-3-9. Não, 9-9-7-7-2-4-5, controle 2-0-2-8.